Nossa canção é pra contagiar. O movimento hoje tá embaçado pra caramba, meu. O Carice Joe representa o quarteto. Caramba, esse som é muito louco. Vou entrar nessa loja aqui, ó, tio. Ô, Joe, cola aí, mano. Vem dar uma olhada nas novidades aí, mano. E aí, irmão, firmeza, tio? Firmão, velho. Ô, da hora. Ô, de quem é esse som que tá rolando aí, mano? Esse som é do Cálice, mano. Do Cálice? De onde que é esses loucos aí, tio? É de Diadema, velho. Ah, pode crer. Que é zica, então, mano. Irmão, queria ver uns CDs aí, eu curto rap, mano, mas eu tô meio por fora do cenário aí. O que que tem de novo aí? Ah, tem o Sombra, tem o Inquérito, tá ligado? E o Cálice, esse que tá tocando aí, pá. Você entendeu? Ah, pode crer, não, demorou. Queria ver alguma coisa nova mesmo, mano. Nova, mano? Vou dar uma olhada nesses CDs aqui por enquanto aqui. Falou, vai dando uma olhadinha. Caramba, tio, tá muito louca a capa dos caras, mano. Pô, o rap nacional tá melhorando pra caramba. Da hora mesmo. Irmão, faz sabor. Opa. Cola aí, cola aí. Que é, mano? Tem mais uma novidade aqui, mano. Esqueci de falar pra você, desculpa, de cara. Quem que é esse? O João Basílio, mano. Quem, irmão? João Basílio, mano. Não, irmão, você não tá entendendo. Vem buscar CD de rap, não de forró. Então escuta aí.